mas tem sapato e onde tem artesanato, tem obra de Vitalim. Se tiver um nordestino, tem fogueira de São João, e onde tiver sertão, tem disco de violeiro. Onde tem gado e vaqueiro, tem corrida de morão, tem a lei da vaquejada, e o que vale é boi no chão. Tem jangada e litoral, e onde tiver curral, tem morão e tem cancela. Onde tiver uma cela, tem rabios, tem esbão, e onde tem mineração, tem baté e garimpeiro. Onde tem gado e vaqueiro, tem corrida de morão, tem a lei da vaquejada, e o que vale é boi de chão. Onde tem gado e vaqueiro, tem corrida de morão, tem a lei da vaquejada, e o que vale é boi de chão. Tirei meu gado da solta, que o pasto estava acabando. Na subida da ladeira, na sombra da quixabeira. Oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, oh, mulher ingrata. De gente ruim, daí surgiu o motivo para o nosso amor ter fim. Você quis agir assim, mas não pode me esquecer, fingindo que ama alguém só para me ver sofrer. Mas ao decorrer do você vai se arrepender. Para me desaparecer e não me preocupar, vou firmar um pensamento para me tranquilizar. Não tenho culpa nenhuma do nosso amor se acabar. Você quis acreditar em conversa mal contada, porque não faz como eu, que detesta fuxicada. Siga feliz seu caminho, que eu vou seguir minha estrada. Quando ouvir essa toada, reflita em seu coração, examine a consciência pra depois me dar razão. Que o ciúme destruiu a nossa grande união. Que o ciúme destruiu a nossa grande união. Mulher ingrata, oh, yeah. Meu nome é Maracajá, corredor por profissão. Me disse João de Agenor, me puseram arriador, mas veio Maruá boiador e me deu liberdade. libertação. Falou solte pra mamar o lindo maracajá, que é pra ver se ele dá boas festas no sertão. Meu nome é Maracajá, corredor por profissão. Me criei na crueldade, hoje estou em liberdade, solto na propriedade de Antônio Bigodão. A minha mãe verdadeira tá comigo na madeira, me ensinando a dar carreira pra quando houver precisão. Meu nome é Maracajá, corredor por profissão. Tô me acostumando assim, vou pastar em campo ruim, pra quando botar em mim, eu saber pisar no chão. Se esse caso for à frente, vou botar nos negros quente, vou dar cabeça de gente que estrangula o coração. Meu nome é Maracajá, corredor por profissão. O que eu pego eu aprumo e depois no mato eu sumo. Que eu morro e não me acostumo com barulho de gibão. Tão querendo me pegar, mas não vão me alcançar. Que eu não vou me entregar pra viver de mão em mão. Pois é, gente amiga, são 12 horas 4 minutinhos, estamos chegando aí no momento da oração do meio-dia, né? Então vamos lá, oração do meio-dia, aqui no programa No Pátio da Fazenda. É tempo de celebrar a paz, alegria e compartilhar nossas lutas e conquistas de 2024. É tempo também de agradecer a Deus por essa parceria entre a Rádio Ingazeira AM, os apoiadores e especialmente os ouvintes e comunidade em geral, que muito contribuem para que nossa emissora cumpra bem o seu papel e seja melhor a cada ano que se passa. Obrigado a todos! Feliz Natal e um 2025 cheio de esperança e realizações! São os votos da Rádio Ingazeira AM, por meio de sua diretoria e colaboradores. A Óticas Cruz avisa as datas do atendimento com a oculista de Teresina para o mês de janeiro de 2025. Dia 17 de janeiro, sexta-feira, a partir das 7:30 da manhã, em Paulistana, na Óticas Cruz. Dia 18 de janeiro, sábado, às 8 horas, em Jacobina, na Óticas Cruz, de frente com o Espaço Festa. Dia 19 de janeiro, domingo, às 9:30, em Curral Novo, Piauí, na residência de Maria Barbosa, na rua Macário Lopes. Dia 20 de janeiro, segunda-feira, às 8 horas, em Queimada Nova, na Óticas Cruz. Atenção! Compre na promoção de férias suas lentes no valor de à vista ou no cartão em 4 vezes sem juros e leve de graça armação. Atenção! Crianças de 5 a 11 anos, leva armação grátis, tanto nas compras à vista como nas compras a prazo. Aqui você compra lentes, armações, óculos solares e relógios de pulso com excelente qualidade e garantia. Óticas Cruz, consultas grátis e computadorizadas. Óticas Cruz, melhor qualidade e atendimento. Agende logo sua consulta e garanta sua vaga com um profissional experiente. Óticas Cruz, cuidando de sua visão. acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Eu tô falando do Samba Caetá Gel da Carmel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais que são anti-inflamatórias, analgésicas, além de vários antibióticos naturais, como mastruz e erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia as dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e vai combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, fibromialgia e nervo ciático. Samba Caetá Gel é da Carmel e pra ele, ha, eu tiro o chapéu. Oi! Dona Miúda, avisa que estará atendendo em Paulistana. A mesma trata de qualquer problema de saúde com garrafada natural. Prevê seu futuro com baralho cigano. Faz oração de cura e libertação. Sua consulta é grátis. Todas as sextas-feiras, atende em Paulistana, por trás da Igreja Matriz. Telefone 99905-9947. Grupo Coelho oferece a você Supermercado Coelho, completo na hora de fazer suas compras economizando. Farmácia Rodrigo Júlio, sua saúde em primeiro lugar. Tudo em medicamentos, cosméticos e perfumaria. Construções Coelho, para você que vai construir ou reformar. Loteria Coelho, onde você faz suas apostas, pagamentos, saques, depósito e entre outros serviços. Distribuidora de gás, Ultragás, Pousada VIP, para você se hospedar com todo o conforto e segurança. E restaurante Lanchonete VIP. Grupo Coelho, Queimada Nova, Piauí. A partir de agora, aqui na Engazeira, programa No Pátio da Fazenda. A alegria do vaqueiro, do boiadeiro, da mulher sertaneja, do homem do campo. Programa No Pátio da Fazenda. Apresenta.

aqui na Engazeira, programa no Pátio da Fazenda. Alô, Rogério e Zé Herculino Machado, essa vai pra vocês matar a saudade. Meu nome é Maracajá, corredor por profissão. Me disse João de Agenor, me puseram arriador. Mas veio mal a boiador e me deu libertação. É tempo de celebrar a paz, alegria e compartilhar nossas lutas e conquistas de 2024. É tempo também de agradecer a Deus por essa parceria entre a Rádio Engazeira AM, os apoiadores e especialmente os ouvintes e comunidade em geral, que muito contribuem para que nossa emissora cumpra bem o seu papel e seja melhor a cada ano que se passa. Obrigado a todos! Feliz Natal e um 2025 cheio de esperança e realizações. São os votos da Rádio Engazeira AM por meio de sua diretoria e colaboradores. Você sabia que nos últimos 10 anos, as mortes provocadas pela pressão alta aumentaram em 72%? É por isso que a Carmel produz o Samba Caetá da Carmel. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque é diurético e um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilita no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que alguns minutos após as principais refeições, você tome o Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Vale lembrar que o Samba Caetá da Carmel é encontrado apenas em farmácias e em casas de produtos naturais. De segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 9h30 da manhã, aqui na Engazeira M, o programa Uma Luz em Sua Vida, com os verdadeiros pais de santo, mãe de santo, videntes espíritas e médium, a Madame Lourdes de Mãe Tutu, o mestre Lucas de Oxóssi, o Bárbaro Olixá, professor Souza, linha WhatsApp 74 99138 5729. Eu falei 74 99138 5729. Ligue e seja uma pessoa muito feliz. Atenção paulistana e região. Chegou à nossa cidade mais uma opção de saúde. Farma Coelho, farmácia de manipulação. Manipulamos medicamentos fitoterápicos, suplementos nutricionais para praticantes de atividade físicas, géis, cremes, sachês, shampoos e medicamentos em geral. Na consulta, pergunte ao seu médico sobre a manipulação dos medicamentos prescritos e economize conosco. Traga sua receita. Farma Coelho fica na Avenida Marechal Deodoro, ligado com a farmácia de Assis de Julho, na esquina que vai para o Banco do Brasil. Farmacêutico responsável, Dr. Diogo Coelho. Telefone para contato 89-3487-1437. A Ótica Visão Clara informa as datas de atendimento. Dia 9 de janeiro de 2025, em Santa Filomena, às 9 horas, na Ótica Visão Clara, região Piauí. Dia 10 de janeiro, em Betânia, às 8 horas, na Ótica Visão Clara. Acauã, às 11 horas, no STR. E Lagoa do Barro, às 12h30, na Ótica Visão Clara. Dia 11 de janeiro, em Jacobina, Piauí, na Ótica Visão Clara, às 8 horas. E às 14 horas, em São Francisco, na Ótica Visão Clara. Dia 12 de janeiro, em Cantinho, às 9 horas, na Associação. Dia 13 de janeiro, em Queimada Nova, Piauí, na Ótica Visão Clara, às 8 horas. Dia 10 de janeiro, em Dormentes, às 7h30, na Ótica Visão Clara. Dia 11 de janeiro, em Afrânio, às 7h30, na Ótica Visão Clara. Dia 13 de janeiro, em Rajada, às 8 horas, na Ótica Visão Clara. Preços baixos é aqui, na Casa das Ferragens, onde você encontra tudo em um só lugar. Temos ração, ferramentas para o homem do campo, material para metalúrgica, material para construção, pneus, baterias, óleo para veículos e muito mais. Economia de verdade é aqui, na Casa das Ferragens, a casa mais completa e com o menor preço da região, em Paulistana e Acauã. BR-407, telefone 99402-8230. Organização Lievaldo. Atenção paulistana e região, é queima de estoque na Tende Tudo e sorteio de R$5.000 em materiais de construção. Aproveite as nossas ofertas que estão imperdíveis. Mangueira preta de irrigação Tuboline 32mm por apenas R$145. Cimento Montes Claros a partir de R$36,90. Mas corra porque o estoque está acabando. Pisos cerâmicos a partir de R$19,90. Caixa d'água de 500 litros só R$199,90. Motosserra por apenas R$859,90. E tem mais, nas compras acima de R$500, você participa da nossa promoção Tende Tudo Reforma Sua Casa. No dia 13 de dezembro, vamos sortear R$5.000 em material de construção. Não perca tempo, venha agora para Tende Tudo, onde você encontra qualidade, preço baixo e as melhores ofertas para a sua construção. Contato 899-9451-6777. A partir de agora, aqui na Engazeira, programa... We'll be right back. te dar meu coração pra você fazer o que quiser de mim. E toda vez que ele bater, você vai saber o quanto eu gosto de ti. Eu vou te dar os meus braços pra que nos meus abraços você fique aqui, aqui pertinho de mim, coladinha em mim pra que não possa fugir. Eu vou te dar as minhas pernas para em cada passo que tu der, que seja voltando pra casa, não esqueça, eu sou o homem que te fez mulher. Que um casal não vive só de maravilha, e por que é que uma mentira vai fazer nos separar, desmoronar? O pai e o filho, eu tenho espírito, eu não sou santo, eu também tenho o direito de errar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. Vou te dar meu coração pra você fazer o que quiser de mim. E toda vez que ele bater, você vai saber o quanto eu gosto de ti. Eu vou te dar os meus braços pra que nos meus abraços você fique aqui, aqui pertinho de mim, colado em mim, pra que não possa surgir. Eu vou te dar as minhas pernas para em cada passo que tu der, seja voltando pra casa, não esqueça, eu sou o homem que te fez mulher. Que um casal não vive só de maravilha, e por que é que uma mentira vai fazer nos separar, desmoronar? O pai e o filho é teu espírito, eu não sou santo, eu também tenho o direito de errar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. Pelas brechas da telha o sol invade, iluminando o restinho de saudade. Eu sou Chico em meu rádio ABC. Na parede um retrato empoeirado me transporta de volta pro passado. Eu careço, eu preciso de você. Eu vou te dar as minhas pernas para cada passo que tu der, seja voltando pra casa, não esqueça, eu sou o homem que te fez mulher. Que um casal não vive só de maravilha, e por que é que uma mentira vai fazer nos separar, desmoronar? O pai e o filho, eu tenho espírito, eu não sou santo, eu também tenho o direito de errar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. E até Pedro negou Cristo por 3 vezes, por isso você vai ter que me perdoar. Tem gente que aproveita o tempo inteiro. Tem gente que não vê nem. nem quando o tempo passar. É tempo de celebrar a paz, alegria e compartilhar nossas lutas e conquistas de 2024. É tempo também de agradecer a Deus por essa parceria entre a Rádio Ingazeira AM, os apoiadores e especialmente os ouvintes e comunidade em geral, que muito contribuem para que nossa emissora cumpra bem o seu papel e seja melhor a cada ano que se passa. Obrigado a todos! Feliz Natal e um 2025 cheio de esperança e realizações! São os votos da Rádio Ingazeira AM por meio de sua diretoria e colaboradores. Cigarro mata, cigarro mata, deixa agora de fumar. Com fitofumo, você vai parar. Se você já tentou parar de fumar e não conseguiu, chegou o fitofumo, que é natural e não tem efeitos colaterais. Quando sentir vontade de fumar, tome uma colher de sopa de fitofumo e use uma caneta nos dedos para tirar o hábito do cigarro, porque fitofumo tira o vício. Chegou fitofumo. Você encontra fitofumo nas farmácias e lojas de produtos naturais desta região. Atenção paulistana e região. Chegou à nossa cidade mais uma opção de saúde. Farma Coelho, farmácia de manipulação. Manipulamos medicamentos fitoterápicos, suplementos nutricionais para praticantes de atividade físicas, géis, cremes, sachês, shampoos e medicamentos em geral. Na consulta, pergunte ao seu médico sobre a manipulação dos medicamentos prescritos e economize conosco. Traga sua receita. Farma Coelho fica na Avenida Marechal Deodoro, ligado com a farmácia de Assis de Julho, na esquina que vai para o Banco do Brasil. Farmacêutico responsável, Dr. Diogo Coelho. Telefone para contato 89-3487-1437. Venha viajar com todo o cuidado e segurança que você e sua família precisam. Viaje bem, viaje com a Desul Turismo. Ônibus para São Paulo, às quintas, passando pelo estado da Bahia, Brasília, Ribeirão Preto, Jundiaí, Campinas, com parada final em São Paulo. Saída de São Paulo é aos sábados. Agência Desul Turismo, Avenida Transnordestina, 477, ao lado da BR, Paulistana. Reservas pelo 994-230759. Fale com Amadeu e boa viagem. A partir de agora, aqui na Ingazeira, programa No Pátio da Fazenda. Infelizmente, como era previsto, as síndromes gripais e a Covid-19 fazem parte do nosso dia a dia. Sendo assim, é fundamental manter a nossa imunidade alta, tomando Polimax todos os dias. Você vai turbinar seu sistema imunológico, te protegendo assim.